ténis. Francesca Schiavone está nos quartos. No futebol, o Trofense é novo líder da 2ª Divisão. E no futebol feminino, muitas goleadas para conferir. Estes e outros motivos de destaque na edição de hoje do Desporto Antena. A sua hora de almoço está agora mais recheada. É que de segunda a sexta-feira, a Antena Web traz-lhe rapidinhas na brasa. Ria a bom rir na companhia da sua estação. Rapidinhas na brasa, um programa da parada da paródia. De segunda a sexta-feira, entre a 1 e 1:30 da tarde, aqui na sua rádio Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério, uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde a ficção e a realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Polícia! Polícia! Depressa, seu guarda, depressa! Ela está morta! Assassinaram Madame Blanchard! E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Começamos hoje a edição do Desporto Antena pelo futebol. Realizaram-se no passado fim de semana os campeonatos nacionais de futebol. Ora, não houve jogos ontem por causa das eleições presidenciais, mas muitos acontecimentos fizeram manchete na sexta e no sábado. Começamos pela Liga Zone Sagres e a sua 17ª jornada, a segunda da segunda volta. Uma jornada que começou com grandes destaques logo no sábado à tarde. Realizou-se em Vila do Conde, às 17h, o jogo Rio Ave Futebol Clube Vitória Sport Clube de Guimarães. A equipa de Vila do Conde acabou com 8 jogadores em campo e os guimaranenses acabaram apenas com mais um, 9, portanto. 5 expulsões, 5 golos. A equipa do Guimarães ficou a ganhar nas unidades em campo e também no resultado em golos marcados. O diferencial foi o mesmo, 1 também, mas por números, enfim, menos expressivos. 3-2, a equipa do Vitória de Guimarães venceu o Rio Ave. Foram muitos golos marcados através da marca da grande penalidade. O primeiro golo surgiu por Edgar, precisamente através da marca da grande penalidade, para a equipa do Guimarães, e colocava os guimaranenses em vantagem. Mais golos só na segunda parte. Aos 5 da segunda parte, João Tomás empatava para o Rio Ave, ou seja, aos 50 minutos, precisamente também através da marca de grande penalidade. O mesmo João Tomás faria o 2-2, é que aos 67 minutos, a equipa do Guimarães voltava a colocar os guimaranenses em vantagem através de Douglas. E aqui foi um gol que não foi da marca de grande penalidade, foi um gol de bola parada. 10 minutos envolvidos e sim, João Tomás empatava para a equipa do Rio Ave, portanto, bisava neste encontro. 2-2 era o resultado final. Mais uma vez, seria esta marca da grande penalidade que iria decidir o resultado final. Aos 89 minutos, o mesmo Edgar, que 80 minutos antes havia feito havia inaugurado o marcador em Vila do Conde, fechava também o resultado 3-2, através da marca da grande penalidade, golo de Edgar, que também visou, portanto, neste encontro. O gol foi marcado aos 89 minutos, muita contestação, a equipa do Vitória de Guimarães acabou com 9, o Rio Ave acabou com 8, e com o seu treinador a dizer que, se porventura o mundo acabasse no dia a seguir, outro galo cantaria. Foram as palavras de Carlos Brito, treinador da equipa do Rio Ave. Mas houve também outros jogos. A equipa do Futebol Clube do Porto venceu em Aveiro o Beira-Mar, golo solitário de Hulk, também de grande penalidade. Aos 35 minutos foi o único golo do encontro, num encontro morno, sem grandes oportunidades, ou melhor, sem grande velocidade, melhor dizendo. Oportunidades houve, felizmente, foi um jogo que, apesar de não ter sido de grande intensidade, foi um jogo corrido para ambas as equipas, mais naturalmente para o Futebol Clube do Porto, que aliás continua líder e sem derrotas neste campeonato. Outro jogo que também viu muitos golos, ou muitas bolas entrar na baliza, melhor dizendo, foi a equipa, ou melhor, foi o jogo do Benfica Nacional, 6 na sua totalidade. A equipa do Sporting Benfica venceu por 4-2 o Nacional e apanhou um susto, mais uma vez. Depois de, na passada semana, ter estado a vencer o Olhanense por 2-0 e, por momentos, ter inclusive visto a equipa adversária empatar, não aconteceu precisamente a mesma coisa, mas quase. O primeiro golo para a equipa do Benfica foi marcado logo aos 8 minutos por Nico Gaitan. 12 minutos envolvidos e Sidney fazia o 2-0 para o Benfica, num jogo em que os madeirenses não tiveram praticamente tempo para respirar. Uma defesa que acabou por se tornar muito premiável. O Benfica não marcou mais golos, às vezes porque quis jogar demasiado futebol. Mas a partir daí não houve mais tentos para os encarnados. Mais golos na baliza de Bracali só entrariam aos 6 minutos e por intermédio de Oscar Cardoso, que aos 6 minutos da segunda parte colocava a equipa do Benfica ainda mais confortável a vencer por 3-0. Guardas baixadas e aos 76 minutos Luís Alberto reduzia para os nacionalistas 3-1. Ainda assim era uma vantagem confortável, mas Mielik, aos 85, deixou a equipa encarnada em apuros quando fez o 3-2 para o Nacional. Já os madeirenses lutavam por um histórico empate a 3 quando Franco Jara fez o resultado final, 4-2 para a equipa do Benfica. Franco Jara, que aliás tem dado muito nas vistas nos jogos em que tem participado. Já havia marcado num jogo anterior, não me recordo agora exatamente qual. Ora, com este resultado, a equipa do Benfica está na mesma a 8 pontos do Futebol Clube do Porto, que venceu, portanto, a equipa do Beira-Mar, como já aqui falamos. O Guimarães é terceiro neste momento e esperará pelo jogo de hoje do Sporting, que, em caso de derrota, cai mesmo para a quarta posição. O Guimarães tem os mesmos pontos que o Sporting, portanto, um empate basta para os verde e brancos para regressarem ao terceiro posto. Outros jogos. Olhanense 2, Académica 1, Passos da Ferreira 1, União de Leiria 1. E às 17 horas, como já aqui falamos, no sábado, portanto, a equipa do Rio Ave perdeu por 3-2 frente ao Guimarães. Braga 2, Vitória de Setúbal 2, os bracarenses que voltaram a deslizar e já caíram para o 7º posto com 24 pontos apenas. Às 19h15 jogou-se Beira-Mar 0, Futebol Clube do Porto 1. E às 20 horas, o Senhor Sanaval 1 de Maio 1, Portimonense 1. A equipa do Portimonense esteve a vencer até aos últimos minutos e desde os 4 que o Portimonense esteve a vencer, a equipa da Naval na Figueira da Foz. Mas nos últimos instantes do encontro, a Naval conseguiu empatar e manter a distância pontual, a sua distância pontual para o Portimonense, que é 15º classificado. Ora, o Benfica jogou às 21h15 com a equipa do Nacional e hoje então irá decorrer daqui a pouco o Marítimo Sporting de Clube de Portugal. Ora, diziam então há pouco que o Futebol Clube do Porto tem 47 pontos, vai em primeiro lugar, em segundo o Benfica com 39, terceiro Guimarães com 28, quarto o Sporting com os mesmos pontos, 28, mas tem menos um jogo, em sétimo o Braga tem 24 pontos, o Braga que na passada época fez muito furor, ficou em segundo lugar, lutou muito pelo título, esta época está em sétimo lugar já. A equipa do Portimonense vai em 15º com 10 pontos e a equipa da Naval 1º de Maio tem 9, portanto vai em último lugar. Se o campeonato acabasse agora, desciam as equipas da desciam as equipas do Portimonense e da Naval 1º de Maio e acontecia uma subida histórica. Ora, se porventura o campeonato acabasse agora, na 2ª Divisão, ou na Liga Orangina, subiam as equipas do Trofense e da União Desportiva Oliveirense, que há mais de 55 anos que não sobe ao primeiro escalão. Já lá vou daqui a pouco à classificação. Deixe-me só dizer-lhe que nesta 15ª jornada, que foi a última da primeira volta, na sexta-feira realizou-se o Leixões 2, Feirense 1. Os líderes perderam e desceram de posição. O primeiro golo dos Trofenses foi marcado por Nuno Silva aos 60 minutos. Era o empate para a equipa da Trofa a jogar em casa. Rui Pedro fez o segundo golo e deu também a caminhada no marcador para a equipa leixonense. Há pouco a chuva disse da Trofa e não era Trofa, mas sim Leixões. A equipa do Estádio do Mar, a equipa matosinhense, vencer então a equipa do Feirense, que aliás esteve em vantagem desde o minuto 23, golo marcado por Gonçalo Abreu aos 23 minutos. Como disse depois, Nuno Silva fez o empate aos 60 minutos e Rui Pedro deu a cambalhota final no marcador aos 76 minutos. No sábado jogou-se de manhã o Varzim 1, Oliveirense 1, Friamunde, às 15 horas, Friamunde 2, Arouca 2, que assim caiu para o quarto posto, e às 16 horas, Estoril 1, Belenenses 1, Fátima 1, Gil Vicente 3, Trofense 3, Santa Clara 2. Foi este um jogo muito renhido, um jogo com muita luta. A equipa do Santa Clara sempre foi atrás do prejuízo, entre aspas, ou seja, sempre fez para evitar maiores danos. Serginho colocou os Trofenses, agora sim, referindo-me à equipa da Trofa, colocou os Trofenses em vantagem e inaugurou o marcador aos 25 minutos, mas 7 minutos depois, Platini fez a igualdade para a equipa do Santa Clara. Os Santa Clarenses viram-se a vencer aos 41 minutos, quando Diogo Silva marcou a cambalhota no marcador, 2-1 para os visitantes. Acontece que, ao abrir da segunda parte, aos 5 minutos, Filipe Gonçalves fazia novamente o empate para a equipa trofense. 2-2 nem era um resultado mau todo, mas aquilo que a equipa precisava era mesmo de uma vitória. Vitória que chegou dos pés de Nildo Petralina aos 76 minutos. Assim sendo, a equipa do Trofense venceu o Santa Clara por 3-2. Seguindo na marcha dos resultados, ou melhor, seguindo a marcha da jornada, a equipa do Desportivo das Aves irá jogar hoje às 18h30 com a equipa do Sporting da Covilhã. Quanto ao Penafiel Moreirense, o jogo acabou em instantes. Ainda nesta edição, trar-lhe-emos daqui a pouco o resultado final. Mas quanto a este jogo não interfere na classificação, trar-lhe-ei depois tanto só o resultado daqui a alguns instantes, quando fecharmos esta edição do Desporto Antena. Deixe-me só antes dizer-lhe que em primeiro está o Trofense com 26 pontos, em segundo o Oliveirense com 25, em terceiro e aliás, em terceiro Gil Vicente com 24, em quarto, o Arouca com os mesmos 24 pontos e em quinto a equipa de Santa Maria da Feira também com 24 pontos, o Clube Desportivo Feirense. Para, enfim, mais afastar-se a equipa de Matosinhos, o Leixões para o Clube, que em 6º lugar tem apenas 21 pontos, portanto já a 5 do primeiro classificado e a 4 do segundo. Quanto à equipa do Covilhã, vai em 15º com 15 pontos precisamente e o Fátima com 16. Ora, já sabem então que o Covilhã tem menos um jogo, o jogo não vamos trazer o resultado hoje, ou talvez sim, o jogo acaba às 20h15, talvez ainda conseguimos trazer aqui os dois resultados, quer do Penafiel Moreirense, quer do Desportivo das Aves, Sporting Clube da Covilhã. Antenoeve, Desporto. Na 2ª Divisão, equipas mais contidas na marcação de golos na Série A, ou na Zona Norte, melhor dizendo, realizou-se a 16ª jornada, a primeira da 2ª volta, e os resultados foram estes, Associação Desportiva Oliveirense 0, Lousada 2, Bragança 1, Chaves 1, Camacha 4, Andorinha 1, Faf 0, Macedo Cavaleiros 1, Merlinense 3, Caniçal 1, Ribeirense 3, Ponta Solense 0, Tircense 3, Vizela 1 e Moreno Madeira 1, Marítimo B 1. Apesar da vantagem estar agora mais diminuída, a equipa da Madeira continua, a União da Madeira, continua indiscutivelmente na frente da classificação com 37 pontos, mais 6 que o Futebol Clube Tircense. A equipa do Desportivo de Chaves está agora em terceiro lugar com 30 pontos. O Bragança é 15º com 9 e o Ponta Solense é 16º e último com apenas 8 pontos. Na Zona Centro também se realizou a Jornada 16. Aliados de Lordelo 0, Turizense 0, Cesarense 2, Boa Vista 2, Elétrico 1, Sporting Clube Camburões 2, Jumuris 1, Sertanense 0, Padroense 1, Gondomar 0, Pampilhosa 0, Pombal 1, Espinho 2, Anadia 0 e Tondela 2, União Desportiva da Serra 0. Lidera a equipa do Tondela com 34 pontos, mais 4 agora que o Sertanense, que depois desta derrota se vê mais longe da equipa primeira classificada. O Sertanense tem apenas 30 pontos, tantos quanto tinha, claro está, na jornada passada. O Padroense agora mais perto, com 29 pontos. O Cesarense tem 12 e é 15º, o Elétrico tem 8 e é 16º. E na Zona Sul também se realizou a 16ª jornada. Madalena 1, Torriense 0 ou Torriense 1, Madalena 0. É uma informação que não conseguimos ter aqui connosco. Não sabemos se ficou 1-0 ou 0-1. Há informações contraditórias. É um resultado que, infelizmente, não temos agora como confirmar, mas iremos, ao longo da semana, tentar apurar. Quanto ao resto, não há dúvidas. Atlético de Reguengos 1, Operário 2, Atlético 2, Carregado 0, Casa Pia 2, Espinhal Novense 0, Juventude de Évora 1, Praiense 0, Loutano 1, Farense 1, Mafra 2, Lagoa 1 e Real 0, Clube Oriental 1. A equipa Clube Oriental de Lisboa. A equipa do Atlético vai em primeiro com 36 pontos, o Torriense tem 30 ou 33, depende se perdeu ou se ganhou, mas vai em segundo indiscutivelmente com 30 pontos pelo menos. Em terceiro, com os mesmos 30 pontos, está a equipa do Clube Desportivo de Mafra. O Real é 15º com 12 pontos. O Praiense é 16º com apenas 8. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Falamos-lhe agora de futebol feminino. Uma jornada com alguns golos e com uma goleada. Vamos aos resultados. Vila Verdense 1, Albergaria 3, nesta que é a 16ª jornada. Escola 2, Marítimo Mortoense 0, Leixões 0, 1º de Dezembro 5 e União Recreativa Cadima 2, Boa Vista 1. A União 1º de Dezembro tem 46 pontos e vai em primeiro lugar. Tem mais 12 que a União Recreativa Cadima, que tem apenas 34 pontos, e o Leixões com 33 pontos. O nono e último classificado é o Marítimo Mortoense, com apenas 12 pontos. Na segunda divisão, na Série A, destaque para a goleada da Casa do Povo de Martim, imposta em Ringe, freguesia do Conselho de Santo Tirso. A equipa da casa perdeu por 6 golos sem resposta, numa caminhada que começou aos 25 minutos, por intermédio de Madalena. Aos 35 minutos, um lance com a guarda-redes da equipa do Rins, que agarrou a bola fora da área. Filipa foi de imediato expulsa. Na conversão da grande penalidade, Joana Carvalho não falhou. O 2-0 para a Casa do Povo de Martim estava feito. Ainda antes da primeira parte terminar, Tânia fez o 3-0 para a equipa da Casa do Povo de Martim. Os visitantes chegavam ao intervalo a vencer por uma vantagem bastante confortável. 3-0. Mas já lá diz o provérbio que vira aos 13 e acaba aos 6, dizem os nortenhos, e desta vez com razão. Aos 47 minutos, Madalena fez os 4-0 para a equipa visitante e voltou a marcar aos 65 minutos. Para fechar as contas, Bia fez o 6-0 final aos 70 minutos para a equipa da Casa do Povo de Martim. Ora, mas houve ainda outros jogos. O Salgueiros venceu por 2-0 o Sport Clube de Friamonte e o Sete venceu por 2-1 a equipa do Gatões, outrora um grande clube campeão do futebol feminino. Em primeiro lugar, precisamente a equipa da Casa do Povo de Martim, com 27 pontos. Segundo, o Salgueiros, com 19. E em último e sexto, a equipa do Ringe, com apenas 1 ponto. Na Série B, Régua 1, Sousense 0. Foi apenas um jogo que se realizou nesta jornada. A equipa do Régua está em primeiro lugar com 21 pontos. O grupo desportivo Incansáveis de Vila Nova de Gaia tem 16 pontos. Na Série C, Feirense 7, Grupo Desportivo Mielhada 1, Cortegaça 1, União Recreativa Ferreirense 0. Aliás, peço desculpa, União Recreativa Ferreirense 5. Milheiroense 7, Mocidade Desportiva Eirolense 1. Uma jornada com muitos golos, numa divisão em que lidera a equipa de Santa Maria da Feira com 25 pontos. O segundo é o Milheiroense com 19 pontos. E o último classificado é a equipa do Cortegaça, que ainda não pontuou nesta temporada. Na Série D, Belenenses 2, Fundação Laura Santos 3 e Tomar 0, Ouriense também 0. A equipa da Fundação Laura Santos lidera com 18 pontos. O segundo é o Tomar com 16. O último classificado e quinto é o Ceia com 0 pontos. Por fim, na Série E, Palmelense 1, Ponte Frielas 7, Arsenal 0, Vitória de Setúbal 9, Bobadelense 1, A dos Francos 4. Lidera a equipa Sadina com 24 pontos. O segundo classificado é a equipa de A dos Francos, com menos 3, portanto, 21 pontos. O Bobadelense é o último, tem apenas 3 pontos e está em 6º lugar. E no México foram assassinados 7 jovens que jogavam futebol ontem na cidade de Juárez, uma das mais violentas do México devido ao narcotráfico. Os atletas treinavam na equipa amadora do Juárez quando 3 automóveis com vários indivíduos encapuçados estacionaram perto do campo e começaram, munidos de espingardas e pistolas, a disparar sobre os atletas. De todos os que estavam no campo, 3 tiveram morte imediata, 4 perderam a vida após chegarem ao hospital, não resistindo aos ferimentos. Encontram-se ainda 2 outros atletas feridos com gravidade, mas internados e ainda com vida. É um acontecimento que mancha o desporto no México. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, trago-lhe as últimas do Open da Austrália, que hoje ficou marcado pelo encontro mais duradouro na secção feminina dos Grandes Slams. 4 horas 44 minutos. As protagonistas, Francesca Schiavone e Svetlana Kuznetsova. A tenista belga venceu o encontro por 6-4, 1-6 e 16-14. Um jogo com muita luta em que Svetlana Kuznetsova esteve também muito bem. Foi um encontro em que a adversária deu muita luta, mas Francesca Schiavone acabou mesmo por sair vencedora. Outro dos encontros em que também houve muito trabalho para fazer foi o jogo que opôs as tenistas belga Kim Clijsters e a russa Yekaterina Makarova, a sensação do Open da Austrália 2011. O jogo acabou pelos parciais de 7-6, com 6-3 no tie-break, aliás, 6-4 no tie-break, peço desculpa, e 6-2 no segundo set, a favor de Kim Clijsters, que diz que Yekaterina Makarova é uma adversária muito resistente. Foram estes os destaques de hoje do Open da Austrália. Amanhã temos mais notícias que vão marcar o Desporto Antena do próximo dia 25, portanto já amanhã, a partir das 20 horas. Conto consigo, tenha uma boa noite, até lá!